Capítulo 2 de Noites de Insónia, oferecidas a quem não pode dormir. Número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Carlos Gomes, a Vila Franca de Xira, junho de 2012. Noites de Insónia, oferecidas a quem não pode dormir. Número 1. Camilo Castelo Branco. Capítulo 2. As ostras. No Porto, as comoções que sacodem os nervos da grande cidade são raras. Mas se arrebentam, são a valer. No princípio deste ano, estávamos todos quietos, com estas nossas caras cheias de ideal, grávidos de filosofias, hipocondríacos, ares de ingleses, indigestos, mas sobretudo bons vizinhos e inimigos da novidade. A quarta página das gazetas andava, há muito, alugada aos vários barateiros que se denominavam numericamente como as dinastias, trespassando a sua qualidade de barateiros, número 1, número 2, etc., à proporção que quebram e vão transmitindo a genealogia dos epítetos de maneira discreta de esconder os nomes. Eis que, inesperadamente, se anunciam em letras colossais as ostras. E os literatos, encarregados de guiarem a corrente da opinião pública, escolhendo no seu guarda-joias a mais nítida pedraria de estilo, apregoaram as ostras como há 19 séculos o havia fazido Horácio quando as afogava no falerno de Mecenas. O localista do 1 de janeiro, com pulso febril e ternura pelo marisco, exclamou: "Abençoado o nome de quem quer que em tempos tão doentios nos trouxe medicina tão eficaz e preconizada!" Não são de ostenda as ostras que nos oferecem, frescas, saborosas e provocadoras pela manhã como leite de cabra, ao meio-dia como um lanche à inglesa, à noite como um restaurador das forças perdidas no labutar diurno. São de Montijo, igualmente boas e igualmente irritantes. Vamos a elas. Vamos lá. Conclamou toda a gente doentia, toda a gente em uso de leite de cabra, toda a gente que lanchava à inglesa e, em suma, toda a gente que à noite costumava restaurar as forças deitando-se a dormir ou extraindo do goraz cozido o fósforo necessário à sua vida intelectual e física. Desde o alvorecer das gazetas, confluíram à praça de Dom Pedro todos os servos que superintendem na culinária das famílias. As massas que desembocavam das ruas circunjacentes davam a lembrar os comícios daqueles dias de vertigem cívica, lá quando os irmãos Passos abriam na viela da Neta os relâmpagos do Sinai e a turbulência da liberdade ali vinha soltar um rugido e ameaçar os tiranos. Não assim agora nestes dias em que o país pôde de feliz e anémico da sua indigestão de prosperidade procura restaurar-se pelo marisco. De mais a mais, os diários tinham anunciado que as ostras eram gordas. E sobre gordas, dizia o 1 de janeiro, irritantes. Pela qualidade de gordas, o sorriso que brincava nos meus lábios quando mandei o meu galego comprar 12 vintanhas daquele remédio era um sorriso de tão legítima candura como o leitor os tem visto nas bentas bochechas dos serafins que sobem de gatinhas pelas colunas dos altares. Quanto a irritantes, como essa virtude não me parecesse mais sadia, mandei ao mesmo tempo comprar a linhaça correspondente. E, enquanto o criado ia e vinha, consultei para iludir a impaciência os meus livros no que havia, através dos séculos, mais averiguado acerca das ostras. Li em Chernovitz que pode uma pessoa comer 8 dúzias sem experimentar o mínimo incómodo. 8 dúzias, 96 ostras, de manhã como leite de cabra. 96 como lanche à inglesa. 96 à noite para restaurar as forças. Ao todo, 288 ostras cotidianas que custam no depósito da Praça de Dom Pedro 3.840 réis. É uma alimentação económica e boa para fortalecer o estômago de um país pobre. Qualquer sujeito anémico, pálido, que não possa com um gato por qualquer parte do mesmo, deve nutrir esperanças de que, no fim de um ano, tendo comido 105.120 ostras gordas da Praça de Dom Pedro, que lhe custa um conto 401.600 reis, pode gozar uma saúde mais ou menos galega. Assim que o meu criado chegou com 18 ostras por 240 reis, atadas na ponta de um lenço, à guisa de biscoitos de revalenta, duvidei da gordura do testáceo, mas afaguei a charneira da concha bivalve, porque sob de per si, a concha tem virtudes medicinais cuja notícia eu envio aos risos jubilosos dos meus amigos. Tenho aqui a âncora medicinal do grande médico Francisco da Fonseca Henriques e nela a página 247, Mihi, artigo Ostras. Leio com estremeções de gaudio. As conchas das ostras queimadas são boas para as queixas almorreimas. Isto é o que o 1 de janeiro sabia de fundamento quando abençoou o inventor de remédio tão convincente às doenças do tempo. Faz-se mister a grande intuição médica de entranhas adentro para diagnosticar hemorroidas universais na nação. Das alegrias externas passei a averiguar a gordura anunciada do testáceo hermafrodita. Não me pareceu tão gorda a ostra espalmada na concha que pudesse disputar vantagens a um jantar do Ugolino de Dante na Torre de Pisa. Autorizado pelas ideias que formo de gordura, suspeito que o empresário destas ostras descobriu o segredo de repartir 10 por cada casca. ou, negociando as cascas em Montijo, as encheu com amêijoas do Cabedelo. E uma falsificação engenhosa que merece desculpa enquanto se conserva na família dos testáceos. Mas depois que o único depositário das ostras portuenses começa a introduzir-se nas conchas das ostras pedacinhos de bucho de safio, carochas e grilos de salmoura, quero-vos parecer que uma dúzia destes covilhetes por 8 vinténs não é barato, nem me garante a renovação do meu sangue depauperado. Não obstante, o consumo de ostras no corrente mês, no Porto e Arrabaldos, tocou uma cifra que seria fabulosa se as consequências da irritação previstas pelo 1 de janeiro se não manifestassem formidáveis nos jeitos, nos ademanes, nos esgares, nas crispações elétricas que faíscam dos olhos toda a gente saturada das ostras do único depósito. Conhece-se que os insultos inferiores, que o pó da concha combate, se deslocaram e invadiram a cúpula do edifício humano. Os sistemas nervosos levados pela irritação a eletróforos tornavam-se engenhos luminosos que transcendem as mais fantásticas idealizações da pirotecnia. Esta galvanização de organismos extenuados é realmente um espetáculo que honra muito a ostra, mas que também pode vir a ser nocivo à saúde das almas. Sei que temos recursos antiflogísticos para combater as irritações, desde as cataplasmas de fécula até às ventosas sarjadas, mas o emprego destes meios terapêuticos obriga as pessoas tímidas a andarem na rua com alforjes de drogas, com os antigos físicos ministrando capilés e jatas a todos os sujeitos que denunciam instintos inflamados no último grau de irritação. Em nome da moral pública, pedimos às pessoas irritáveis que se beberem água de cevada, quando sentirem que a ostra se lhes insinua perfidamente nos seios do coração. Fim do capítulo 2.